baby's cry. She brings the back, think the dry. But if the mass is dead, the moon's gonna be back. 50 G. Dans nos poumons. Ninguém vai eu sou da planta que anda torto pela cidade. E na verdade vai se manter vivo. Canto por vários motivos. Pelos moleque da trilha que ali tô perdido. Sigo na batalha. Também envolvido, não desprovido de falha. Se envolve, se atrapalha. Mas quem que consegue viver com migalha? Não admite falha. Reza, Babilônia cai. Origem, força de Esparta e a sabedoria maia. Guerreiro, renova sua fé. Levante de pé e comece o dia. Vê se não se estresse. Faça uma prece. Viva com mais alegria. Deixe de lado toda empatia. Pois mente vazia, nada se cria. O brilho no olho demonstra esforço. E sempre insista por um novo dia. The tape is cried. You break the back, think of that. But if the massive end, the moon do acabar. Destrói o mundo complicado. Fé que renova debilitado. Com palavras estamos armados. Jamais dominado. Guerreiro focado. You break the back, think of that. But if the massive end, tudo acabar. Destrói o mundo complicado. Fé que renova debilitado. Com palavras estamos armados. Jamais dominado. Guerreiro focado. Querendo mais um motivo pra sorrir. Mas os dias de hoje, sei que existem, não quero pra mim. Novo mundo que somos, nós estamos na lona. Por isso queremos um pouco mais. Moleque lombra, chapado, o bang já tá fechado. Sente o peso do trago, não escondo o picarro. A verdade faz estrago, tique tchonca aliado. A pegada nida no peso do rapper, e aí Saldanha. A mente defumada, viatura espalhada pra todos os lados. Então não corra, então não corra, então não corra. Tipo, toma lá da cá, a cá. Passo pelo bosque onde o caminho é lindo. Sim, com a fé eu sigo e rimo. Ouvido para ouvir a sequência, o barulho estampido dos risos. Na contravessa os tiros. Esse mundo que rouba é nóis mesmo, tá ligado, maluquinho? Certo é ser político, certo é ser meter um terno no bagulho, tá ligado? Mas aí, quanto a essência do rap verdadeiro existir, tá ligado? Mas vai estar aqui pra falar, o rap é a voz e a chave. The tape is cried, you break the back, think of that. But if the massive end, the moon do acabar. Estranho o mundo complicado, fé que renova debilitado. Com palavras estamos armados, jamais dominado, guerreiro focado. You break the back, think of that. But if the massive end, tudo acabar. Estranho o mundo complicado, fé que renova debilitado. Estamos armados, jamais dominado, guerreiro focado. Sei não, desliga o meu sai lá fora. 26 anos, falta pouco pra ir embora. 7 dias na garrafa do riacho dessa casa. Minha casa, se passa, nossas páginas. Pode cuidar da minha vida, pois já cansei de viver. Quem sabe outra vida, eu posso até te responder. Vai ter saudade do seu mundo, hoje vai ter fim de tarde. Ninguém vai te confiar, quando sua pupila é mítica. Seu amanhã pertence a você. Pode até pular da corda que eu não vou te socorrer. Te chave no AG, traz amor pra não sofrer. Tudo que os irmãos quiser, o Mateuzinho e a Mê. Apaga o medo, o esqueleto da minha alma. Veja que sua presença hoje não tira minha calma. Coisa estranha vai te buscar. As correntes que te prendem faz a alma sufocar. Cabrón, 50 de 80 contos. Sigo tranquilo como sempre, o de costume. Aperte fume, cura a mocada da selva de pedra que me deixa imune. E não me pune como escravo. Ainda assim abraço 20 caramelos de tabaco diários. Minha cota pra poder respirar. Não dá pra ficar da corda, seu jeito de relaxar. Desista, pique pá, pra nós também vai virar. Cê é dono do seu destino e tá com as fichas pra apostar. Mas tem que acreditar e cuidado que engano. A era do desapego e tem se ouvido muito. Eu te amo e eu te chamo pra um rolê. 20 e poucos anos, não vão ter outros desses pra viver. Pra viver. No tape sky, to break the back, think of that. Mas if the massive end, o mundo acabar. Estranho o mundo complicado, fé que renova debilitado. Com palavras estamos armados, jamais dominado, guerreiro focado. Despeito o bate, encantar. Mas if the massive end, tudo acabar. Estranho o mundo complicado, fé que renova debilitado. Com palavras estamos armados, jamais dominado, guerreiro focado.